à meia-noite comecei a pensar, a minha vida tá difícil, eu tenho que parar. Meu bibi começa logo a tocar, é o Leandro querendo ali me ligar. Pego o meu celular, seu número agora eu vou discar. 765-3820, esse é o número do cara, ó meu irmão. Atende o telefone, vamos lá, sangue bom. Alô, Davis Brown, então eu vou te dizer. Tem uma parada, vai falando mal de você. Disse que você é paga-pau, não tem rap na veia e ainda manda mal. Não quero nem saber o que vão falar de mim. Sou mais, eu não grito, mano, eu não tô afim. O que os coxinhas pode crer, tem pra falar. Pois eu prefiro o JE, me diz aí, ó, cara. E aí, Davis Brown, rotina normal. Não siga a rotina dos homens maus. Pelo amor, mesmo pela dor, meu coração pertence ao Senhor. Tem gente que não entende. Deus no coração, periferia na mente. Se até Jesus foi traído, imagino o que pode acontecer contigo. Não é porque rolou gravação, entrevista se pá na televisão, que vai esquecer os verdadeiros irmãos. Jamais, né? Não é por fama, mulher ou grana. Me diz quem não sonha em sair da lama, sem esquecer o caminho que passou. Louvado seja Deus, graças ao Senhor. Pode crer, JE, falou meu irmão. Seguido com Deus, mas sem ser vacilão. Não posso andar sem minha Bíblia na mão, Não quero nem saber o que vão falar de mim. Sou mais, eu não aguento, mano, eu não tô afim. Pode crer, deixa o back, mano, de lado, irmão. Vamos seguindo forte com Deus no coração. Ele é meu pastor, ele é meu senhor. Refrigera minha alma, Deus, por favor. Me concede, pode crer, tua paz. Eu vou seguindo a cada dia contigo, Senhor. E mais, não quero nem saber. Não quero nem saber o que vão falar de mim. Soltem seus cachorros. Não quero nem saber o que vão falar de mim. Soltem seus cachorros. Prefiro mais ouvir o pastor falar. Filho meu, não inveje um homem violento e nem siga nenhum dos seus caminhos. Não quero nem saber o que vão falar de mim. Soltem seus cachorros. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, Senhor, porque tu, a minha alma, está contigo, e tu a me refrigera.